DJ Dom Mix, um dos DJs mais ouvido do estado do Pará. Naquele dia que me viu partindo, eu prometi pra você que voltaria. O bruxo, o bruxo. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Tu ia ficar rico, louro bar. Já tinha decidido ficar rico. Mais rico que tu és, não dá, mano. Pra te envolver, resolvi trazer todas as... Cheio de saúde, né? Colocar em você, pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you much. E o casu pra chinês. Você é o meu ouro negro, alçando as marcantes de amém. Não dá pra esquecer Deus. Marcante dos Arrochas, Tomi! Eu prometi pra você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Banda da paixão do Brasil. Eu já chorei muito por você, meu bem. Não quero me entregar a mais ninguém. Agora no meu quarto. Se eu não tivesse medicando, ia tomar uma agora. O que vou fazer? Só porque eu tomei que você já viu o playlist. Sim, já não tenho mais o seu amor, mas ainda sinto teu calor. Os nossos momentos permanecem vivos. Eu já tentei mudar, foi tudo em vão. Você é dona do meu corpo. Chapado, levanta a latinha aí! Canta pro Tom! Não dá mais para viver sem ter você. Não dá mais para viver. Não dá pra ficar sem beber. Sozinho e te esperar. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a luz. Oh! Saberá se desistirá, amor, ou noite escura. Ei, você. Ninguém sabe. O meu parceiro Bensola e a sua primeira dama Carla também tá junto comigo. Valeu pelo carinho. Ele não pode sair sem a primeira dama dele. Pra falar a verdade, tu nem sabe. Pra você, amor. O cara bonito no telão. Eu quero abrir todas as portas. Tu não vai sair amanhã, segunda-feira, Loro Bar. Pra esse amor que é tão... Ela lá mandou avisar, viu? Quero você. Explode o bagulho. Shaq com açaí, mano. Shaq tem, vamos atrás do açaí. Decidi que sozinha eu estava. Foi quando seu olhar no meu se encontrou. E ele te disse: soube que me amava. Entendi. Soube que buscava. Tá igual o Gabigol. A partida mete um gol. Alô, Cazuzinho! Então cheguei. Rádio do Beço. Eu posso dizer que o bem tá junto comigo. Ninguém manda em mim. Toma aí, pãozinho! Não vai ser você. O bruxo. Já passei na sua vida. De sua vida esqueci. Se quiser falar de mim, pode falar. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. E pra ele só dizer: quem é que não deve nada pra ninguém cantar assim? Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu só bebo. Não pode fumar maconha. Minha liberdade tá aí, tá aí. Manda zero. Fala, Lanzinho! Eu te conheci depois que a gente parou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de curutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Renato da equipe do solteiro, tá todo mundo aí? Para de chorar em cima. São Miguel do Guamá, domingo, hein? Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem. Aturada, Aline, Jabim pra Landa. Alô, Aline, um abraço pra você, valeu. Com certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me matar não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver... Obrigado, Andrei, o careca, a Leno do Ouro. Feliz, certeza que... E aí, meu parceiro, Leno do Ouro. Essa internet virou arma na sua mão. É a rede do Tom Mix, recorde de público por onde passa. Este sábado tem rave do Tom Mix em Macapá. Domingo é São Miguel. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dor. Quarta-feira tem a rave, hein? Tá entre o que... Tem tio Cid Elson lá do Príncipe Retrô. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Põe no telão aí, Daniages! As perguntas. Quem te leva ao céu? Duda, filhote! Sem te tirar do... Tem que ter o X, senão não vai, meu irmão! Quem é que tira o seu mel? Pra comprar piramutaba amanhã! No chão, não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Depois eu vou te passar umas maçãs, viu? Aquelas maçãs do Vlad lá. Senhor, simplesmente romântico. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente. Hoje que o teu coração vai parar, Cazu! Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Tu fala assim pra mim, meu filho. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Gente, graças a Deus. Agenda lotadíssima. Quarta-feira estarei em todas as nossas quartas lá na rave do Tumix no Arém, o antigo Coliseu lá na Tavares Bastos. Aí na sexta-feira tem Tumix no Oiapoque, o do Amapá. Sábado, uma das maiores festas aguardada na capital amapeense, o lá em Macapá. Domingo estaremos juntos no Círio de São Miguel do Guamá. Aí tem a turnê em Santa Catarina, 6, 7, 8 de dezembro. Tem o Halloween na praia de Mocajuba. Tem fevereiro, Rio de Janeiro. Agenda toda fechada até o carnaval, graças a Deus. Isso não é sorte, é trabalho. É trabalho desde muito tempo. E deixe os outros falarem que a gente faz é trabalhar, meu irmão. Espero um dia poder te encontrar. Eu não sei se a Rive é de verdade, mas essa aqui, ó. Tu Dom Mix. Empresário Peixe Motos, primeira dama Luane também tá junto comigo, alô Lu! Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução pra poder te convencer. Bora o meu parceiro Lomo! O Leno Brau tá junto comigo, alô Leno! Juntos, sábado em Macapá, a parada vai pegar fogo. Macapá segura Celso Bosque e a galera do Trip Dante. Prepara que vai ser pressão. Bum. Você vem curtir com DJ Tomix. O DJ mais ouvido do Pará. Viveu? Eu já vivi o amor. Agora é só machando. Eu posso falar. Baixa, bebê. Tudo que eu quero é me refazer. 7 de setembro. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Denis Imperador. Mentiu, me usou. E a sua primeira dama também. Obrigado pelo carinho. Parceiro Marcelão, prepara tudo que neste domingo tem a rave do Tom Mix, no Círio de São Miguel do Guamar, um dos círios mais tradicionais do estado do Pará, e tem a rave do Bruxo. É sedução, é Sandra, Sandra Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Solteira, essa aí é pra ti, pra ti, pra ti. O amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado. Guaruva, Bilargada também tá junto comigo. Valeu pelo carinho. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça. Que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Prepara tudo! Dia 4 de março, aniversário do Renatinho Tubarão. E tem a Remy do Bruxo. Prepara, Renato! O Matheus Moreno, o Dudu da LED também. É pra encher a cara até de manhã, mano. Então Mix vai tocar até 6 horas na frente da casa do Lorubá. Quatro. Fechada também! 2018, acho que é 2018. Obrigado, mano, valeu! Prepara tudo, olha, pode! Angalunai, a rave do bruxo! Chegando junto com vocês, sexta-feira agora! Vai ser explosão total! Do seu corpo escultor, seu surfista, seu bumbum de ioiô. Se você pretende viver... Lindo Promonto e Charles Marques, o David da Remy do Turmix. Eu sou o seu... Se não tiver putaria, não vai. Sou seu servo, seu objeto de seu machador. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Toma na marcante, tá gravando ao vivo! Ao vivo. Segura! Segura! Às vezes penso e procuro Mitamora, a razão pra esse sentimento. E o teu rosto que transmite tanta paz nunca me sai do pensamento. O nome dele é César da Madela. Obrigado, Carol. Apaixonado. Representante número 1 da marca Duke Gold e do Acará. Fechado com quem? O ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige a terra. Seco do Rock, Giovanni, Rivaldo, Alex e Show, equipe 4K também. Me faz perder a calma. Será que um dia vou poder sentir teus beijos, teu perfume, ter você pra mim? E os meus manos, Edilson e Edilson. Sim, Edilson, agora toca essa canção que eu fiz só pra ti. O Bruxo. Ciclone ao som. Ouvido do estado do Pará. Alô, Baru, galo, largado, tá todo mundo aqui, aqui, aqui. Primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você. O nome dele é Jorginho Barão. Barão, Barão, Barão, Barão, Barão, Barão, Barão, Barão, Barão, Barão. Até você dizer me adeus. Yeah, yeah, yeah. Sofri demais, amor. Te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te e ser só sua amor. Volte pra mim, no lado da nave esconde. Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui, meu grande amor. vai. Segura essa dupla aí, aí, aí. Solteiro, o meu representante número 1 lá em Marituba. Obrigado, meu mano. É meu vizinho, é meu irmãozinho. Júnior Amandinho, o Edson da barbearia. Adson, Adson, tá tudo a cara. Mas você não tá aqui, não dá mais sem o teu. O nome dele é DJ David. DJ, DJ, DJ. Te falei, David. Te amo, tamo junto sempre. Segura. Em breve 2020, tá chegando a festinha do bruxo. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. O mestre DJ Denis da Madela também tá junto comigo. Passa o nome da galera aí, meu irmão. Alô, Yuri, alô, Leno do Ouro. Paga uma pra mim, Leno. Só mais uma chance, pai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. O cara que é o grande responsável por todo esse evento, o gerente da Madela, o Periquito! Periquito! E ele falou do mix, o Periquito vai voar hoje, mano! Ela veio assim, então de repente. Vai dar ou vai descer? Tudo aconteceu, eu não sei explicar. Ah, e não é normal. O Duda Filhote, empresário, obrigado, mano! Meu coração. Rafael Baruga, Renata Florico, equipe sem fronteira também. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o amanhecer. Isso é amor, eu não posso negar. Com você, chega o primeiro ar. Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa, eu quero te amar. Toda noite que eu sonho, só vejo você. Quantas horas e minutos, só pra te ter amor. Linda em meus braços, eu ando por aí, querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Onde você está? César Madela 2020. Eu já bati martelo, tô fechado contigo. É nóis, César. Eu quero ir pra cima do trio, mano. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste esquecendo. Fechado contigo. Maria Eduarda, a morena da CN. Cidade Nova. Da CN, da Livo. São da galera, DJ Edilson e Diego, tocando nossa canção. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar, você vai tocar. Aqui não tem aparelhagem não, aqui é o bruxo. Essa aparelhagem é o povo. Haha, é o príncipe de novo. É a Madela que comanda. Eu sinto, não tem mais explicação. Tento descansar. disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo obrigado, esquecer. Acorrentados, Gabriel, o Taio considerado do G-Alex Show e a galera da Show Psalge. Te amo, sou do novo fã-clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tafanã, novo fã-clube super pop. Aonde o Águia de Fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã-clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. Alô, Bissola! O mais novo fã-clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã-clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã-clube super pop. Galera do pote. Bota pra cima! Bota pra moer, Tonicha! Lá pra cima, só quem tá feliz aí. Vai o soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Segura mais. Tô carente, tô carente, tô carente de amor. Não faz isso comigo, já me machucou. O bruxo. Diga alô, diga sim, não me deixe falar. Só quem vai amanhecer na putaria. Diga por favor, qual motivo, porque não quer mais o meu amor. Canta pra mim, canta pra mim. Não vivo sem você. Tia Bida, Paulo Alanda, William Fonseca, o Valmir do Bar, o Nath Benevides. Tá querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa. Comandante Toninho, Thales Brito, Eder Reis. Não tava assim, nem a mínima pra mim. Caniate. Dava tchau, um abraço pra você, me toquei. Quero nunca mais nós dois, só cama e depois. Só quem vai amanhecer muito doido vai cantar. Some do meu lado, eu não quero perder nem mais um segundo. Canta. Do meu tempo com você. Canta. Pop, pop, pop, pop. Quem tá solteiro vai cantar. Solteiro, vai cantar. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Bandida não. tudo comigo. Jogador, empresário, artista. E quem gera? Rio DJ Tomás. São quatro caras que a novinha se amarram. São quatro caras. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Rio DJ Tomás. Ela se amarra no Nildo. Alô, Nildo. Os brothers. A primeira dama, bora Nildo! Tá pegando fogo! Sérgio Matos, Sincero e Delícias. Equipe Baixado, Jonathan Lucas, Nilson, Serginho, Paulinho, Josias, Maiquinho, Tudo Dois, Gustavo, Thalisson. Fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Sentimento seu lá nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta. Eu deixo sempre a surpresa pro final. Quem gostou da festa dá um grito. Pra cima todo mundo, joga o bracinho pra cima todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, filma tudo, filma tudo, filma tudo pro merengue, papai. Mais pólvora. Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado de coração. Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar. Nós vamos até as três. Na certeza. Não vai acabar não, vamos até três da manhã. Vamos até três da manhã. Todo mundo jogando o bracinho pra cima. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vocês. Quem tem amigo que não tá parando em pé? Quem tem um amigo chapado aí no meio? Joga ele pra cima. Joga ele pra cima. Joga o teu amigo chapado aí no meio pra cima. Joga ele pra cima. Joga ele pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga. Pula, sai do chão, pula, sai do chão, pula, sai do chão. Seu corpo é fruto proibido, essa vida toda negado, ainda vivido. Vem pro garoto introvertido, como eu, é a pura perdição. É um lago negro, seu olhar é a batuga. Muito obrigado também, o Charles Marques, o Alisson da ABC, DJ Thiago Gianzinho do Santa Cruz. Bandida, grita aí! Aumenta tudo, bebê! Joga a mãozinha pra cima! Ei, joga a mãozinha pra cima! Só que não deve nada pra ninguém. Quem tá solteiro, quem tá com dinheiro, levanta a mão! Joga as suas mãozinhas pra cima, todo mundo! Joga o bracinho pra cima, vai! Joga a mãozinha pra cima, ei, joga a mãozinha pra cima, eu disse um, dois, sai do chão que nem louco! tá se doida. Isso é o gigante, o boizinho que tá no talentinho e quer tá de ladinho e pega o céu na boca lá o som desse prontinho. O gigante Léo Santana que foca o grave da quebrada. O balão já tá aceso e eu já estou bem crazy. Sem ver do momento, bota a mão pra cima e diz: isso é o joga pra cima todo mundo! Fica no talentinho, quebra tudo assim. Desse pontinho. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Tem umas meninas pra aqui. Pra namorar comigo tem que entender que vai até o chão. Um, dois, três, vai. Sabe por quê? Sabe por quê? Hey! Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Puta de ioiô. Toma satanada. Toma satanada. Toma, toma satanada. Toma satanada. Toma satanada. Mas tem uma parada aqui. Quem tá chapado, grita! Gritando, gritando, gritando. Vamos pra ser pro lado, pro lado assim, ó. Quem espera sempre um mundo melhor. Quem espera sempre um acará melhor. Sempre que espera um Brasil melhor. Joga a mão pra cima, pro lado e pro outro assim, ó. Vai. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua. Tem qual a situação? Fica comigo. Que a gente passa na vida, que sempre tem aquele ser humano que quer derrubar você a qualquer momento, a qualquer instante, quando você tá subindo. É nesse momento que você sempre vai mostrar a vitória e que você vai estar fechado com Deus. Sempre você está fechado com o líder de todos, que é Deus. Segue o líder, segue Deus.